Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Bem Ouvintes! Eu sou o Evandro, aqui comigo temos o Flamer! É, porque o ruim não é ter trabalho, o ruim é ter que trabalhar. Temos o Gotaka! Oh, guys! Que merda, velho. Zest! Primeiramente, Palmeiras não tem mundial. Servini! Eu não tenho trabalho, eu só presto serviço. Só presto serviço. É um prestador de serviço. Te entendo. Galera do CNPJ. Eu nem pra prestar. Eu nem pra prestar presto. Ah, é, tu tem CNPJ, né, Godoc? Sim, sim. Tem uma empresa chamada Eu. Então, galera, hoje estamos aqui para falar mais um filosofias do cotidiano. A gente vai falar sobre histórias de trabalho. E vamos começar logo essa porra. Aquele... começar o podcast em si, eu quero propor um teste aqui pra vocês. Já? Já, vamos fazer um teste aqui, ó. Quero que vocês... Se é aquele teste vocacional, eu já não passei. Não, é um teste do BuzzFeed. Aquele, aqui. Já fazer... aquele teste. Isso aí, quero que vocês abram esse teste aí. É o teste. O teste. Eu já vou avisar que eu não consigo abrir, eu não vou conseguir fazer. Tá não bom, tu vai ajudando a gente a responder então. O nome do teste é qual boy lixo da ficção teria chances com você? Todo mundo abriu o teste? Abri aqui. Sim, todo mundo abriu. Tá, então, deixa eu... Primeira pergunta. Qual letra faz você pensar no boy? Sua presença me deu onda. Sua presença me deu onda. Cada dose cai na conta e o 10% aumenta. Eu não espero o carnaval chegar para ser vadia todo dia. Nossa... Sou todo dia. Deixa esse cara de lado, você apenas escolheu o cara errado. All guys! Ou me libera, nega. Me libera, nega, vamos lá. Me libera, nega. Eu vou de all guys. Eu sou lasciva, então eu não espero o carnaval chegar, porque sou vadia todo dia. Escolha um goró. Cerveja, gin tônica, catuaba, batidinha de coco, uísque com energético ou vinho. Dá pra fazer um V assim, ele vai da cerveja, abaixo do sol pra catuaba, tipo, eu marquei cerveja direto aqui. Cerveja marquei direto. Catuaba. Pô, um goró pra quê? Pra catuaba, festa, seu é pai. Cerveja. Pra entorpecer o seu boy e levar ele pra casa, cara. Não dá certo, o álcool brocha, galera. Bom, eu marquei cerveja aqui. Pô, escolha um animal. Capivara, arara, sua mãe, guaxinim, urubu, pombo ou hiena. Eu vou de guaxinim, cara. Guaxinim é um bicho maneiro. Eu vou de pombo pro vacilão. Pro. Eu vou de urubu, porque pegar os bichos que parece que tá morto. Escolha. Lembrei de uma coisa, fala. Escolha uma fase da Lava Jato. Operação Vício, Operação Dragão, Operação Arquivo X, Operação My Way, Operação Juízo Final, Operação... Que país é esse? My Way, cara. Eu vou fim de festa total. Eu vou de Operação Dragão porque é um filme foda. É a mesma coisa que eu marquei. E qualquer um que escolha Operação My Way, tipo, obviamente nunca teve um relacionamento. Aqui é a operação juízo final, brother. Operação juízo final. Que é a minha vida amorosa. Mas ah, sim, relacionamento, é. É o final, é verdade. Escolha uma vilã. Tem aqui Soraya. Quem é Soraya Montenegro, cara? É a Paola Bracho, pô. Paola Bracho. Caralho, não. Mas eu não sei qual novela. Malévola, Nazaré Tedesco, Miranda do Diabo Veste Prada, Carminha ou Perpétua? Ah, Perpétua. Eu sou... Porra, Perpétua, velho. Eu sou Ruth. Eu sou Ruth, eu vou de Perpétua. Ah, Tieta, eu vou pé. Guardava o pau do marido do balsamado, da caixa dele. Posto, era um treco impressionante. Essa caixa que ele tá segurando, inclusive, que ela tá segurando, é o marido que sobrou dele. É verdade. Eu vou no Nazaré Tedesco, que é tesourada nas costas, brother. Vamos pra última aqui. Escolha uma frase. Manda nudes, manda futs. Deus no comando, logo eu. Parece que temos um Sherlock Holmes. Ou... Ah, que é Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Seria meu sonho. Manda noite. Manda fundos. Manda fundos, porra, eu tirei o Barney. Eu vou de. Qual Barney? Do Hobbit. Barney do Hobbit Firmado. Eu amo vocês! eu vou de. Esse é o boy lixo de verdade. Eu vou de Deus no comando sempre, né, cara? Eu tirei o pescador parrudo. Que era a resposta que todo mundo queria. O meu Deus, o meu Deus, Don Draper do Mad Men. O boy lixo retrô. Pois é. O Hector do Afterworld, o boy lixo a cavalo. Boy lixo a cara. O Hector. Ai, caralho. Meu, tá escrito boy lixo legend. Wait for it. Ai, vamos então, galera. Depois desse teste, vamos pro. Depois desse teste, musiquinha de elevador enquanto o Godoka busca cerveja. Quando a gente tenta restabelecer a conexão com o Vini, que simplesmente morreu. Começando então. Cara, eu. História de trampo, as minhas maiores histórias de trampo é procrastinando, né, cara? Que é isso? Que eu acho que... Evitar o trampo. Eu acho que tu vai pro trabalho pra tentar evitar ele o máximo possível, ele passa mais rápido também, tá ligado? Então, sei. Cara, já trampei... Já tinha comentado com vocês lá do trampo aqui. Que eu cheguei lá no... Cara, tu vai ir pro... Agora tu vai lá pro laboratório tal, lá, tu vai trabalhar com os guris lá é tranquilo de trabalhar, não tem muito chamado e tal. Aí eu chego lá depois do meio-dia, os caras estendiam o papelão no chão, assim, pra dormir, cara. Caralho! E o fardinho de folha de travesseiro, assim. Era muito da hora, cara, mas a gente foi cada vez procrastinando mais, assim, a gente almoçava, tipo, 10 minutos, voltava pro laboratório e dormia até... 1:30, mais ou menos, que era quando acabava o horário do almoço, né, cara? Daí teve umas épocas que a gente começou a ficar dormindo até a hora que tocar o telefone, sabe? É isso, eu no plantão noturno. O que vocês acham que só trabalha de noite? Aí chega... Cara, 3 da tarde, tocar o telefone, os dois atirados no chão, assim, atende tu. Malandragem. Sempre buscando uma nova forma de conseguir dormir no trabalho, assim, mas eu sempre fui meio rei, assim, cara. Tipo, sempre dei um jeito de almoçar muito rápido pra conseguir dormir muito no trampo, tá ligado? Mas, Zwest, o que tu cara, melhor coisa, cara, realmente tentar. Porque assim, cara, quando comecei a trabalhar, assim, trabalhando com. Eu vendia uniforme esportivo, né? Às vezes ia pra escola, fazia visita, né, cara? Uhum. Aí descobri que, tipo, existe um nível de burrice que eu pensava que só existia no Chaves, tá ligado? Não, existe. Gente burra de verdade, cara. Eu não acreditava nisso. Eu tinha fé, tipo, na espécie como um todo. Aí uma vez eu... Só que essa foi burrice mesmo. Uma vez uma diretora me pagou lá um uniforme que ela comprou pro time da escola dela. E eu usava aquelas bermuda. Bermuda khaki, cargo, né, cara? Cargo. Cheio de bolso. Tinha um milhão de bolso. e tinha um bolsinho bem pequenininho, onde eu coloquei 100 conto. E o resto, do, assim, espalhado nos outros bolsos, né? Era muita grana, era quase 6 conto. Aí fui lá, tal, tá, paguei, não, levei lá pro chefe, né, entreguei o dinheiro pra ele, tá, não sei o que, fiz a feira do dia. No que a gente tá levantando, assim, o inventário do dia, né? Tá faltando 100 conto. Cara, eu não achei esse dinheiro nos meus bolsos, cara. Procurei, não achava. Eu me convenci que a mulher não tinha pagado. Voltamos lá, conversamos com a mulher. Ela acabou pagando de novo, tipo assim, ela... Ah, tá, desculpa, não sei o que, eu me enganei e tal. Aí deu uns 2 anos depois, eu achei lá dentro. Dois anos, cara, porque o negócio era tão fechado, tão pequenininho, que embalou a vácuo, nem água, quando lavava, entrava ali, cara. Tá louco. Puta merda, velho. Foi uma alegria, cara, mas era bom esse trampo, porque, tipo, mano... Os lanches eram muito melhor do que quando eu estudava, cara. Quando eu estudava era leite com sorte e bolachinha, cara. Bolachinha é um mingau muito mal feito, tá ligado? Sim, hoje coloco com papelão. mingau de leite e papelão. Atualmente é papelão, cara. Pô, na época que eu tava estudando. Quer dizer, que eu tava fazendo esse trampo, não. O negócio era uns lanches decentes, cara. Eu ficava lá nas escolas mais pra comer os trecos do que pra trabalhar mesmo, cara. Sim. Eu lembro que quando eu era criança, cara, tinha um dia da semana na merenda, quando eu estudava escola pública, que era leite e bolacha, né? Os outros dias eram comida. Comia arroz, feijão, macarrão, essas coisas. Mas o dia que era leite com bolacha, cara, era a galera se dando voadora pra chegar primeiro, sabe? Ah, não. Isso foi quando teve frango assado no... merenda no colégio. Ah, isso nunca teve no meu. Aí sim, era um bando de animais garfando a mão de um do outro, assim, tipo... Se atracando em coxinha. O caos instaurado... Né? O caos instaurado foi tão grande, cara, que na segunda semana que serviram iogurte, o iogurte começou a ser servido na sala de aula, pra cada um, assim, sabe? Um por um. A gente fica sentado na cadeira esperando seu iogurte. Que você tem que tratar animais como animais, né, cara? Aí você vê, essas pessoas crescem e vão pra internet fazer meme, tá ligado? Ou não crescem, né? Mas tu sabe que... Cara, isso que o Zoe te falou, né? Trampo que tu tem que que tu não fica no lugar, que tu tem que ir tem que ir em outros lugares, assim... Cara, é a melhor forma, assim, de tu procrastinar, cara. Porque eu lembro que eu atendia mercadinho, tá ligado? E aí eu lembro que a gente chegava, tipo, devia sair umas 6 horas. Eu trabalhava até as 6. Mas se tu chegasse umas 5 horas lá no trampo, o cara te dava mais chamada e tu tinha que sair pra atender, tá ligado? E aí, daí fudia com os teus horários. Aí, cara, eu sei que era assim, tipo, 5 horas da tarde, aí tu parava, assim... Onde é que eu vou parar pra esperar o tempo passar, tá ligado? aí tinha, assim, tinha um shoppingzinho, esse shoppingzinho céu aberto, assim, tá ligado? Esse que é mais... Que não tem andar, né? Galeria! Isso. Aí tinha um sorvetinho lá, a gente parava o carro de estacionamento, ficava comendo sorvetinho e tirando uns cochilos, assim, até dar umas 20 pra 6, mais ou menos, que a gente sabia que tava mais... barra tava limpa pra voltar pro trampo. E uma vez teve os colegas que se fuderam, né? Porque eles ficaram no estacionamento do... onde ficava o trampo, tá ligado? Eles ficaram no estacionamento ouvindo o som, esperando o horário. E o chefe viu eles. E aí o chefe ligou pra eles pra saber e eles falaram que estavam no atendimento. Puta merda. Aí o cara, mentira, eu vi você no estacionamento, porra. Esse negócio de ter que sair, né? Galera aqui do site sabe que no ano passado eu fiz o método do Seu Madruga de emprego e a cada 3 meses eu tava num emprego diferente, né? Eu tava no... ou trabalhava só no hospital, aí eu fui pro postinho, eu fui trabalhar com medicina do trabalho... E quando eu tava no PSF, tem um dia que a gente faz visita domiciliar, né, cara? Lindo. Aí eu trabalhei no PSF de um bairro rural. Cara, era a melhor visita domiciliar, cara. Eu ia fazer visita, fazer receita. Comida pra caralho! Cara, teve uma vez que eu voltei com 2 abóboras, numa sacola de couve, 2 cabeças de alface e 1 mandioca. Eu sei disso porque minha mãe, ela trabalhou com PSF também, tá ligado? Então era como um zaço. Ela chega em casa aí, ó aqui, ó. O que eu trouxe pra você? O quê? uma barra de doce de leite. Eu, cara, onde é que a senhora arrumou isso? Ah, a família que eu vou visitar que faz. Tá, traz pra cá. Eu fui fazer um atendimento no condomínio ali que eu moro, voltei com uns abacate, uma sacola de abacate de laranja. Caralho. Cara, eu lembro que eu cheguei numa casa assim, né? Aí, ô, senhor aceita? Segundo fala o senhor, eu quase morro por dentro. O senhor não aceita um bolinho, café? Eu não tinha tomado café, né? Ô, um bolinho, café, aceito, né? Fui. Tomei o bolo, café, fiz a visita, examinei todo mundo, depois, fiz feito. Tá vendo esse médico aí? Acabou com a forma de bolo. É. Aí eu fui no outro, fui na outra casa, na outra roça, você aceita o bolinho de café? Ô, bolinho de café, vamos dar um bolinho de café. Na outra casa, você aceita o bolinho, queijo, café, agora só o queijo. Por isso que o bicho tá uma porpeta hoje. É, né, cara? Sim. Por isso que eu tô pagando nutricionista agora. Vamos almoçar? Não, peraí. Só terminar meu almoço aqui, já vamos. Ô, doutor, não quer um pratinho de suan, não, aqui? Nossa. Eu tenho um camarada meu que ele ficou mó triste quando, tipo, que ele descobriu que a vida sexual do motoboy, o entrega a pizza, não é como aparece nos filmes, tá ligado? Ele, porra, gente, eu tô quase 6 meses trabalhando, você não comi ninguém até agora, cara. Esperava o quê, filho da puta? Tá assistindo, muito, assistindo muito filme, né? Vou ligar pra pizzaria aí. Por favor, eu gostaria de uma pizza com salsicha extra, né? Extra sausage. É, tipo, existe um código, né, secreto entre motoboys. Caralho, eu vi uma foto em algum canto aí na internet, tinha um motoboy assim, abraçado com mulher pelada, pô. Tipo, me entrega valeu a pena, a legenda assim, tá ligado? Mas, tipo, era foto de WhatsApp, sabe? Mas tem aquela foto com o motoboy felizão, assim, sentado na mesa e ele tá escrito que ele desejou feliz namorada, feliz dia dos namorados pra guria, a guria disse que não tinha. E aí ele disse, acabei subindo. Ah, sim, é verdade. Ele comendo com ela. Comendo a pizza com eu lembro disso. Ai, mas vamos lá. E Vini, tu que... Que vibe, cara. Tu que voltou agora, que é uma criaturinha simpática, deve ter algumas histórias de trabalho aí pra contar. Caralho, ah, cara. É um sarcasmo no mundo dizer que o Vini é criaturinha simpática. Então, o Vini geralmente, nem vocês, geralmente mas é vivo, no e... meu trabalho, eu sou uma pessoa bem simpática, cara. No trabalho eu consigo lidar muito bem com algumas coisas, eu trato as pessoas muito bem e eu sou elogiado por isso, chupa essa sociedade. É tu que tá sendo pago pra isso. Também. Então, ser pago pra fazer esse tipo de coisa é tranquilo. Tu é pago pra ser simpático? É, mas para pra pensar, cara, o Godoc sabe como é, meu. Tu tá na merda, tu tá na bosta, provavelmente tá com dor, tu tá sentindo mal, tu não vai chegar, o cara vai te tratar mal, porra. Também não dá, cara? É sacanagem, você tem que ser, gente. É sacanagem, meu, não dá, velho. Tem que chegar lá numa boa, falar com a pessoa. Tirando certos casos que eu tenho um pra contar, mas... Às vezes eu pego um... Já peguei uns médicos muito pau no cu, tá ligado? Não, mas por incrível que pareça, depois que eu comecei a trampar lá no hospital, só uma pessoa se negou a receber. Porque tu não pode obrigar o cara a receber atendimento, né? Tipo, tu vai lá, tu oferece o serviço que o hospital tá disponibilizando, né? Só que se o cara não quiser que tu faça o atendimento, velho, nem encosta nele, sabe? Então... Ô, Vini, tu tem final feliz, cara? Faz final feliz? Sim, não, daí eu chamo a tua mãe. O paciente vai andando. Já disse que hoje não é dia de EPI, cara. Mas isso é bem, bem tranquilo, cara. O interessante de tu trabalhar no hospital é que tem bastante rotatividade, né? Tem bastante gente e tem bastante gente diferente. Então tu não cai na monotonia de, tipo, ser sempre a mesma coisa. Algumas vezes isso é bom, outras vezes isso é ruim. Eu trabalho no hospital interior, cara. Uma alta... Nossa, mesmo pessoas no pronto-socorro. Uma alta rotatividade. Mas o engraçado é que até em termos de... Eu digo gente diferente em termos de, tipo, quem trabalha contigo, sabe? Então, tipo, tem as meninas do turno da manhã, tem as meninas do turno da tarde, tem as meninas do turno da noite. Aí tem não sei quem que é do turno tal, não sei quem que é do outro turno, não sei o que lá. Então, tipo, sempre muda as pessoas, sabe? Você notou isso que o Vini, ele conseguiu abrir uma janela espaço-temporal aí, porque tem o pessoal da tarde, da noite, da madrugada, e tipo, ele falando alguns outros tipos, né? Tem o pessoal do outro turno lá, do outro turno lá. Caralho, quantos turnos, Vini? Quantos espaços temporais existem nesse cara, hospital? Eu acho que são três turnos de 8 horas, se eu não me engano. É, a enfermeira ou faz turno de 8 horas ou faz aquele esquema dos 36. É. Eu já trabalhei nessas porcaria, cara, puta que pariu. Mas era bom que saia cedo. Era bom sair cedo, tá ligado? Eu digo o pessoal da manhã, da tarde, da madrugada, porque tipo, tem um pessoal que fica a madrugada inteira no hospital. Sim. Tecnicamente seria manhã, tarde, noite e madrugada daí. Mas como não tem noite, né? Não dá pra dividir em 4, a gente divide em 3. Doideira. E aí tem. Eu já fiz esquema 24-12. Trabalho 24, descansa 12. É punk, cara. É punk, nossa, velho. Isso aí não é pra qualquer um, não. É tipo acordar, dormir, acordar, trabalhar e dormir. Acordar, trabalhar, dormir, né? Sim. É, 24 basicamente, horas acordado. Punk, cara. O cara tem que ter um puto de um gasto. Eu trabalhei uma época. Gás! Eu trabalhei uma época, né, em virando turno, assim, cara. Puta, era muito merda, assim, cara. Eu gostava de pegar o turno da manhã, que era chegar às 6 e sair às 2 da tarde. Aí eu tinha o dia todo livre, né, praticamente. Mas, bah, quando pegava o da tarde ou da noite, puta, que bosta. Eu trabalhei fazendo isso uma vez, mas só tipo quando eu tava começando no emprego, cara. Que, se a gente precisa de alguém aí pra fazer dois turnos, sei o que, sei lá, beleza, sei o que, começando no emprego. Quando eu já tava lá mais serviço, de um ano, dois, sei o que, não tem tempo não, tô ocupado com alguma outra coisa. A gente precisa muito, não sei, vou estar ocupado, vou estar doente. Eu trabalhava catando pneu, tá ligado? Tipo. Porra, o filho da puta me manda contar a história, me interrompe, começa a contar dele, porra. E no turno, cara, no turno da noite, às vezes E continua contando a história dele, cara. Pouca, deixa eu contar. Vini, hein, velho? Eu quero saber da história. Cara. Não, já acontecia, tipo, os pneus vinham numa esteira, tinha que pegar e tirar a câmera dele. Cara, acontecia, às vezes eu tava em pé e eu pegava no sono. Quando eu acordava, tava um pneu rolando na minha direção, assim, tá ligado? Eu vou morrer! É foda, cara, e às vezes vinha aqueles tratores, assim, que era grandão. Vai lá, Vini, conta essa história. Não, quero contar nada, não. Ah, tá o teu cu, então. Ei. Quando você falou que você catava pneu, eu imaginei você dirigindo de noite, madrugada, assim, caçando os pneus nas beiras da estrada, saca? Isso... Pega a rede, vamos lá. Isso eu fazia quando eu bebia muito. Aí já está. Bom, mas falou de turno de turno da noite e tal. Uma vez eu cortei o pedaço do meu dedo fora, tive que ir pro hospital, né? O médico que me atendeu, velho, eu tive pena quando eu olhei pra cara do cara, que foi quase um tipo, não, deixa eu sangrando aqui, cara, vai voltar a dormir, vai. Que ele levantou com a cara vermelha, desorientado, assim, tipo, não, o que aconteceu? Chegou nervosão assim no pronto-socorro. Não, pô, só cortei meu dedo. Ele, sim. Peraí, então, vou fazer um curativo pra você aqui. Olhou, meu Deus, assim, isso aqui é curativo compressivo, não vai ter que botar ponto, não. Maravilha, não vou precisar fazer sutura com a mão tremendo, caralho, velho. Volta a dormir. Aí ele, não foda que ele fez o curativo compressivo, só que ele não colocou pomada pra impedir que a gase grudasse no meu dedo, tá ligado? Caralho. Aí a carne cresceu no curativo. Eita, até hoje eu tenho um pedaço de dedo faltando por causa desse médico sonolento. Médico sonolento. Pô, beleza, cara. Tá pronto pra um cargo público, cara. Você pode até que chegar o maior cargo, né? Exatamente. Fala, de algum país latino-americano que fale português. Já chegou pra mim cansou de chegar com isso. Falei, cortou e tal. Eu olho assim, tudo desaguentado, né? Falei assim, não, limpa, quer ver? Só fazer um curativo pra casa e tal. Aí eu saio, tiro, né? Já lavo a mão pra ver como é que é, apanho a luva. Na hora que eu volto tá limpinho, olho pro corte, realmente. Prepara o fio. Não vai dar pra fugir dessa. Puta merda. Tipo, olha só, parece que dá pra ver o osso daqui, hein? Esse negócio de acordar de noite, assim, desorientado, cara. Um dia eu tava trabalhando, chegou uma. Eu vou emendar duas histórias em uma, né? Me liga, tem o interfone. Eu geralmente não consigo dormir, só quando eu tô muito cansado. No quarto dos médicos lá, porque eu durmo e do lado tem o interfone. Qualquer coisa eles me ligam. Eu tava lá, tranquilo, dormindo, tava passando um filme muito ruim no Corujão. Edson, oi, chegou consulta. Abro a porta, faço a curva, galera lá embaixo só escuta um PEM! Eu só escuto a enfermeira de baixo gritando: que foi, Edson? Bati a cabeça! Cara, eu fiz a curva e enfiei a testa no extintor, cara, na parede. Eu sei o caminho de cola, então eu vou de olho fechado a maioria do caminho. Edson 2 está na sala de. Godoka 2 está na Terra 2, na sala de espera 2, recebe uma ligação interdimensional. Godoka 2, Godoka 1 bateu a cabeça, vem fazer um curativo. Só o. Aí o all new Godoka aparece na Terra 1. Só um Godoka pode tratar de outro Godoka, né? Tem que chamar de outra dimensão. Aí geralmente eu sou tranquilo, né, cara? Quando chega madrugada, às vezes a coisa é feia, cólica de rins, galera urrando de dor. Aí eu cheguei, desci ainda sonolento, com o olho ainda fechado, né? O que tá acontecendo? A senhorinha. Ah, dor nas costas, tá doendo demais. Não tô conseguindo andar. Tudo bem, a senhora tem alergia de remédio? Não. Que horas começou a dor? Ah, uns 15 dias. Minha senhora, são 4 da manhã. Cara, eu acordei na hora, né? Que ela falou isso. Eu sou uns 15 dias. Minha senhora, são 4 da manhã. Quando eu vi, já tinha saído, cara. Porque eu vi fazer esse comentário. Essa senhora voltou depois. Dois plantões pra frente, sabe? Depois eu descobri que a senhora ia pra chamar a atenção da família e tal. Aí era outra coisa. É, o dela aí, a outra vez, era uma dor que tava no estômago, que subia pro peito, sobe pro peito, tem que fazer eletro. Sobe pro peito, desce pra perna e sobe. Aí eu 3 horas da manhã dessa vez. Nossa, a dor no peito é preocupante. Aí, dor no peito, eu falei, nossa, a dor no peito é preocupante. Começou que horas? Tem que fazer evolução aqui. Ah, começou, era umas 8 horas da noite. Aí eu falei, mas são 3 horas. Aí a acompanhante que tava falando, mas é que eu moro longe. Você falou, senhora, a senhora mora no Espírito Santo. Com 7 horas de evolução, eu tô em Brasília. Como é que a senhora me faça isso? Uai, cara, é bravo, velho. Aí você tem que ser educado. E foda. Mas eu sou um, cara, eu sou um que adianta. Você não pode ser exatamente educado, você tem que tacar o terror, sabe? Sim. Você fala pra pessoa, olha, não pode ser assim. Começou a doer, você tem que vir rápido, né? Porque às vezes eu passo algum remédio pra casa, farmácia na minha cidade lá que eu tô morando, fecha às 11 horas da noite. Aí eu tenho que falar assim, de um jeito um pouquinho, né, com mais cuidado. Falei assim, olha, se a senhora não vir rápido, vai ter dia que a senhora vai morrer antes de chegar no hospital. Então sentiu dor, vem. Aí a pessoa regala o olho igual aquele lêmure, sabe? Que faz aquele... assim. Aquele Bob Esponja meio... Ou melhor, como tipo, o quê? O quê? Assustadão assim, né? Isso é uma coisa que eu sinto falta quando eu trabalhava em cobrança, cara. De poder chegar metendo o dois pés no peito do cara. Ô, doutor Fulano, o senhor tá pagando, tá devendo não sei o quê? Se o senhor paga essa coisa aí, o senhor vai pagar que horas hoje? porque os caras davam pra gente instrução pra ligar pro cara. Se o cara não tivesse em casa, pra começar a ligar pros vizinhos do cara, pra parente, tá ligado? Que era pra ser escroto, mano. Que era setor, pra ser abusivo. Setor de cobrança é pra ser escroto mesmo, né, cara? Os caras. Agora tem legislação de não sei o que, um monte de coisa pra proteger os picareta. Mas antigamente, cara. O negócio. Doutor Fulano, o senhor é um advogado respeitado? O senhor acha legal que de repente seus vizinhos ficam sabendo que o senhor tá devendo prestação de carro? Puta as cartas. O senhor tá devendo tanto? O senhor que é um advogado. E cara, a gente tinha a vida inteira do cara na mão, né, cara? Então a gente sabia o que o cara ganhava, o que o cara deixava de ganhar. Mas teve uma vez que foi legal que eu avisei pro cara, né? Você tava devendo prestação de não sei o quê. Aí, rapaz, eu não esqueci mesmo. Eu vi o histórico bancário do cara, era um cara que tinha dinheiro pra comprar o que ele quisesse, cara. É, não. Aí ele falou, rapaz, não sei o que, chega aí, eu vou comprar. Obrigado, meu secretário esqueceu, não sei o que. Ó, quando você quiser, você vai no. Você vai lá no Habib's lá do. Lá do. Lá da Avenida Paulista, endereço tal, você vai lá. Fala que é o rapaz lá da cobrança. Que eu vou deixar a instrução pra eles te darem aí um. Te darem firra. Puta. Ah, se fosse puta, eu nem ia, né, cara? O cara é de... O cara é de... pagar com esfirra, eu queria só dar aquela desviada de caráter mesmo, tipo... Não, não, não, vai lá, come esfirra de graça e a gente fica kits, beleza? É isso mesmo? É isso mesmo, gente? Cara, eu sou muito facilmente... Eu sou facilmente subornável, comprável. Cara. Só a gente com comida, né, cara? Caralho! Aí, o nego reclama que o Brasil tá no buraco, velho. É porque o cara na cobrança vai comer esfirra, velho. Não, aí o cara pagou mesmo. Eu mandei lá pra ele o boleto, aí ele pagou eu tudo. Achei... Já ganhei várias coisas. Já ganhei pernoite em hotel 4 estrelas. Já ganhei... Porra. Eu achei que o cara ia dizer... Ah, então vou fazer o seguinte aí. Quando tu te encrencar, tá aqui meu número. Eu tenho um colega que ganhou um Vale Motel, cara. Tô devendo? Então, ó, seguinte. Tu, um dia tu precisar se livrar de um corpo, tu entra em contato comigo, beleza? Aí o olho arregala que nem o Lemur de novo. Não, você não tá devendo nada, não. O quê? Silvini. Ué, posso falar sem me interromper agora? Tu que é um rapaz simpático e deve ter alguma história de trabalho pra contar aí. Se tu não me interromper, eu conto, porra. Toma no cu, caralho. Sou pau nega não, porra. Olha aqui, Tô trabalhando pra te tratar bem não, rapaz. Tá achando o quê, porra? Tô aqui na Telege, trabalhando. Vem falar com voz fina, porra. Vai lá, Vini, vai lá. Vou voltar lá na história que eu tava começando a contar antes, mas até todo mundo me interromper. Vai começar lá do começo, né? Tipo... Vou começar lá do começo. Eu tava falando que tem vários turnos diferentes, então varia o pessoal. E assim como varia o pessoal, variam as equipes. E nessas equipes tem pessoas com comportamentos muito diferentes entre si. E aí rolou o lance da história da tiazona casada que queria me ver sem camisa. Tell me more! O que acontece? No verão aqui, eu vou falar no verão aqui, porque o verão aqui é diferente do verão dos outros lugares. Tem porque verão? Nos outros lugares faz calor pra caralho. E aqui só faz, tipo, muito calor. Tipo, eu quero morrer, eu quero deixar de existir. E quem já usou jaleco nessa vida sabe que esquenta para um caralho embaixo desta merda. Jaleco de Oxford. Então... Você cosplay de Oxford, velho. É, então o que acontece? Quando eu vou atender os pacientes na UTI, eu uso a roupa da UTI, que é aquela roupinha do Godoca, aquela roupinha verdinha e tal, com aquela golinha V, não sei o que lá e tal. Quando eu vou atender os pacientes fora da UTI, eu tenho que usar jaleco. Daí eu ponho a camisa, ponho o jaleco por cima e tudo mais. Só que o que acontece no verão? Eu tava usando a porra da roupa da UTI fora da UTI também, porque tava muito quente. Então eu ia lá, trocava de roupinha, mesma roupinha, só que daí eu usava uma lá fora. Só que aquele diabo daquela roupa é um tamanho padrão. Então tem tipo GG, G, M e P. E é tudo o mesmo tamanho, então não interessa se é homem, se é mulher, se aperta nas tetas, se aperta na bunda, vai ficar sempre igual em todo mundo. E fica uma merda de usar aquilo às vezes. Porque tipo, ou fica muito apertado ou fica muito frouxo, né? Parece aqueles, tipo, aquela roupa da brincadeira do balão do Gugu, tá ligado? Que fica sobrando roupa, sobrando braço. Daí eu peguei uma camisa dessas menor e fui atender os pacientes de enfermaria e tal. Daí do meio do nada apareceu essa senhora, né, uma senhora de mais idade. Daí ela olhou pra mim com uma cara de vou te comer e disse assim: nossa, ai, mas como essa camisa fica bem em ti. Aí eu olhei pra ela e disse: ah, obrigado, né? Não tinha tido da sua parte, obrigado. Aí ela olhou pra mim e disse: queria ver como é que era sem. Você acabou de elogiar que a camisa fica bem, por que você quer ver isso aí, caralho? Aí ficou... Que ficou uma merda. Aí você ficou... coerência. Cara. E toda vez que eu entro na UTI, tem essa mulher lá, ela fica me olhando, tipo assim, quero muito, sabe, comer inteiro. Assim, sabe, tipo, tu vai ser meu, né? Ela fala assim, tu vai ser meu. Você miséria com você. Cara, é extremamente desconfortável sofrer assédio no trabalho. O dia que não bateu o desespero, você não vai pensar na véia. Vini, na verdade é desconfortável sofrer assédio de qualquer lugar, cara. É que no trabalho tu não tem opção, tem que voltar lá, né, cara? Amanhã o plantão da fulana. Pois é, né? Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Vai fazer miséria nesse plantel. Sério. Diego, Flamer. Na área de gastronomia, né? É sempre loucura. Nunca tem coisa legal acontecendo. Eu trabalhei já num bar, né? Que meu horário era das 7 da noite às 3 da manhã. Maravilhoso horário, assim. Pô, horário bom. E, tipo... Pô, maravilhoso. E era muito comum de acontecer, por exemplo, um cara chegar lá muito avariado e... Eu quero saber quanto tá a minha conta aí. E, tipo, bar de cervejas especiais, né? Então... Não é barato. Não espere, não espere preços, preços bonzinhos, né, com você. É valores ah, não, especiais. É, não espere valores especiais. É eu valor não, de Satã claro. Imperial, né, cara? A sua conta esta noite está em R$2.740. Caralho. Caralho. Não, peraí. Caralho. Quem é que bebe aqui? Quem é que bebe aqui? Todo eu, mundo. Menos tu. Eu não bebo. Eu não bebo. Cara, eu tô bebendo nesse momento. Eu não bebo. Quem não bebe o quê? Gasolina de avião? Que coisa nesse lugar que o Flamer trabalha, cara. Não ia pedir nem copo d'água, velho. Cara, tem uma long neck. Tem uma long neck da Founders. Um feno dentro da mão, cara. Que ele chega lá seco, rapaz. Cara, tem uma long neck da Founders lá. Que era uma long neck de menos de 300ml, certo? A KBS, Kentucky Breakfast Stout. Cara, a long neck era R$178. Nossa, tomando véio, que isso, cara? Caralho, cara. Que isso, com esse valor, com esse valor eu tomo de cerveja e ainda faço um churrasco. Não, aí tipo, o cara chegou, tomou várias dessas mais caronas assim, sabe? E tipo, chegava na mesa de gente que ele nem conhecia. Tá bebendo o quê? Tá bebendo essa porcaria aí? Bebe essa aqui aí, tipo, botava uma cerveja de R$50 na mesa da galera que ele nem conhecia, sabe? Caralho. Tá na conta do tio, pode ir lá. E eu, suando frio, tipo, pode? Pode, olhando pro dono do bar. E o dono, vai. E eu só liberava quando o dono do bar dava o salto, tá ligado? Vai lá, Isaac. Vai, não. Sabe o lado negativo da consciência? Era o dono do bar, tá ligado? Que ficava assim pro cara, não, vai, compra essa cerveja aí, vai. Vai, filhão. R$2.740, sabe? Aí o cara, fim da noite, o cara muito avariado, não pode ter dado R$2.740 porque eu não bebi tudo isso. Não, senhor. E lá vai eu pra explicar, né? Não, senhor, porque o senhor deu algumas cervejas de graça pra algumas pessoas nas mesas e tal. Não, mas era de graça, não, mas ia pagar. Você é trouxa. Mas exato. Ele falou, mas eu não tava pagando pra ninguém. Cerveja pras pessoas. Caralho. Eu só tava oferecendo. Não, olha, pior. O cara enrolou, passou uma hora debatendo comigo, e eu, tipo, enquanto ele discutia a conta comigo, apontando cada um dos itens, pô, ele parou pra ver até torresmo que ele comeu, tá ligado? Que era, tipo, R$7, sabe? Aí depois de uma hora ele, tá bom, então, ele tirou um bolo de notas de 100 e pagou à vista. Caralho. Eu fiquei muito puto, velho, porque uma hora de discussão pro cara pagar a vista e ainda ter dinheiro, muito mais dinheiro sobrando, pô. Puto, seria eu entrar no lugar dele só beber uma cerveja especial e pedir torresmo. Torresmo, eu como com Brahma. Uma cerveja de R$175, você sabe o que eu quero? Eu quero esse peitinho de panda. Quero amendoim do Himalaia, né, cara? Exatamente. Cerveja da boca de virgem. Meu filho, vem cá. Mãe tá saudável. Eu quero um animal raro, entendeu? Ah, velho, tá louco, cara. Mas, legal uma vez que também foi um cara lá. Chegou, olhou assim, olhou a cerveja e... Pô, você pediu legal essa aqui? Quanto custa os R$78 ele? Ei, menino, tem uma cerveja? Não sei, sim. Não, mas... É uma cerveja só, pô, peraí. Tem propriedades curativas, né? Curou até o cara sobra lá, dá 2.000 conto. Pô, só tá imperial, nem ficou tão cara. Agora o Godoka se sentiu bem, né, cara? Nossa, cara do céu, eu cheguei na sua casa sobra, você viu? Foi na hora que bateu a conta, cara. Sim, na hora que bateu a conta lá, eu também olhei assim, disse, eita porra. Mas eita cacete. Qual, do bar lá da coisa? Do pub. Sim, lá. Eu ainda volto lá. O que, vocês estão falando daquele bar lá que eu nunca mais vou voltar? Não, cara. Aquele bar que a conta fez todo mundo ficar sóbrio melhor que café? Ah, aí o Snake fala, não, você pega mais uma aí olhando assim, expressionado. Não, tô bom, você quer ver? Tô bem. Vou tomar só uma coca. Peguei a conta, lembrei do Satã Imperial, valeu cada centavo. Ah, não, sim, é, tá certo. Em relação a isso, valeu. Mas o, no aniversário de Segui também, que a gente foi num bar aí que o bicho levou um prejuízo de uns 400 conto, quase. Só o Segui, tá ligado? Só ele, né? Nossa. Eu guardei 2 anos de mesada pra esse rolê. Não me sinto mais tão mal. Tô ótimo. Cara, meu. Sabe quanto que tu tá a me ligando? A minha deu 280. Pra beber qualquer coisa, velho. Nunca. Falta uma, velho. Bebê. Gastei. Jamais, cara. Gastei 100 cara, reais. 400 reais. Gastei 100 reais. Não dá uma. Cara, um engradado de Santa Uva custa 400 reais, cara. Qual que é o problema de você? Não, velho, eu fui um pub uma vez, tipo, primeira vez num pub, todo animadão assim. Dá um gin com tônica aí, outro gin com tônica, 3 gins com tônica, deu quanto? R$92. Cuspi no copo, assim, o quê? Toma, esse aqui eu não bebi, esse aqui eu não bebi. Tá inteirão, tá até com um pouquinho a mais. Eu voltei pra casa chorando, velho. Ô, Godoka, tem mais alguma pra contar aí pra nós, hein? Sim. É, quando eu comecei a dar plantão, eu era azarado pra porra, sabe? Eu nunca tive um plantão tranquilo. E no hospital que eu trabalho agora, ele tem um quartinho dos médicos e tal, é de praxe ter. Grey's Anatomy? Não, mas eu fico sozinho lá, não como ninguém. Grey's Anatomy Solitary Edition. Aí, tipo, era... umas 3 vezes seguidas, uns 3 plantões seguidos, era sentar no vaso pra cagar e tocar o interfone. Aí, o que aconteceu? Eu teve uma reforma lá, colocaram o interfone novo veio com, tipo, mais 5 metros a mais de fio, eu botava o interfone comigo, dentro do banheiro. É completamente anti-higiênico o negócio, mas eu tô lá cagando com o interfone na pia do meu lado. E tocava, né? O telefone tocava. Alô! Alô! O senhor tá ocupado? Tô! Chegou uma estrutura aqui, tô descendo! Tô descendo! Não vai demorar muito? Eu acho que consigo. 15 minutos! Cara, isso eu lembro. Alice tá jogando aqui a parada, tentando não rir, velho! Eu lembro que eu ia pro. Eu lembro que eu ia pro banheiro dormir, cara. Sentava no vaso, colocava os pés na porta, tá ligado? E cochilava uns 10, 15 minutos, né? Era uma maravilha. Eu já fui atender paciente, sentei, chamei o paciente, na hora que eu levantei eu vi que eu tava com a calça aberta. Eita, caralho! Cara, o meu. Tem papel higiênico saindo de sua calça, doutor. O meu objetivo no trampo é descolar uma maneira mais confortável de conseguir dormir, tá ligado? Todos os trampos que eu já trabalhei, assim, era descobrir um meio, tipo, escorado numa bancada, ou que nem. Aí quando eu descobri lá dos caras que botavam o papelão ali com o fardinho de folha de travesseiro. Aí eu fui passando adiante essa ideia, né, cara? Então, nos outros trabalhos que eu fui, eu já fui passando essa ideia adiante. Aí eu comecei a montar, teve um trampo que eu trabalhei que tinha um depósito, a gente largava os equipamentos e tal. Aí eu juntei umas... Eu fiz uma cama de caixa de monitor, né? Com os monitores dentro, que senão uma caixa ia amassar, né? Com os monitor dentro, plástico bolha por cima, tá ligado? Então, pô, cara, era a cama muito perfeita, assim, dava pra entrar e dava pra se tapar com plástico bolha também, sabe? Tipo, cara... Quando logo ia estar construindo todo um negócio embaixo da mesa. É o George, o George Costanzo no Seinfeld. Eu tô sempre tentando aprimorar a maneira como tu dorme no trabalho, tá ligado? Esse é o meu objetivo no trabalho. nesse de escola que eu trabalhava, assim, eu percebi que às vezes eu tinha que ficar vendendo direto pros pais, vender pra diretoria e tudo, né? Então eu tinha que ficar lá, tipo, o dia inteiro, tá ligado? Aí eu percebi que, meu, os pais só vão na escola realmente pra buscar os moleques, não vai em nenhum outro horário. Então o que acontece? Eu tinha quase 6 horas pra ficar coçando o saco. Nossa! Puta merda. Caralho, mano, cara, era muito. Eu desenhava muito. Eu só não batia muita punheta porque não tinha material, cara, mas. Leva um baralho, mas senão os moleques jogam truco, né? Não tinha celular com internet na época, né, velho? Não, não tinha celular com internet na época. Eu ensinava a não jogar truco. Era muito foda, velho. A época foi muito boa, foi. Me trocaram de sala, né? Eu fui pra uma sala com que tinha mais gente. E na sala anterior eu ficava atrás da porta, tá ligado? Eu coloquei meu computador estrategicamente atrás da porta. Aí eu sempre vinha assim, se chegava alguém, né? E como eu trabalhava na TI, eu tinha acesso total à internet, né, cara? E aí depois me colocaram num aquáriozão, assim, que eu não queria, mas depois eu vi que foi a melhor coisa. Porque eu ficava de frente no aquáriozão, enxergava todo mundo. Eu passava o dia comentando no bairro dos enxutos, tá ligado? E a gente ia lá no site do Siqueirinha lá e ficava zoando com os comentários dele, lembra? Cara, tipo, era a melhor jeito de procrastinar no trabalho, cara. Ficava comentando o dia todo em site. Vini, e aí? Ah, eu já, né? Já falando das coisas boas, desemprego, mas tem as coisas ruins também, né, cara? Sempre tem. Sim, atender criança. Atender criança. Ah, podia ser pior, cara. Eu lembro que o Zé estava falando que trabalhou numa escola. Eu trabalhei numa escola de inglês, cara, na secretaria. E eu lembro que, tipo, era uma vibe próxima do assédio moral, assim, cara. Tipo, era de meter os caras na justiça, tá ligado? Tipo, os caras me tratavam que nem lixo, assim, como eu trabalhei numa escola de inglês aqui da cidade. E até dá pra... Não vou dizer o nome qualquer, mas ela faliu porque eles eram pessoas maravilhosas e não mereciam que isso tivesse acontecido. Porém, fico muito feliz em que eles tenham se fudido pra caralho e voltado pra cidade deles. Horríveis! Não, o pessoal metido com... O pessoal era... O pessoal maravilhoso, né? Metido com esses MBL da vida, metido com esses movimentos show de bola aí do pessoal, né? De, né? Vamos deixar na mente das pessoas aí quem era essa galera, né? Mas eu lembro até hoje de um caso, cara, que, tipo, eu fiquei transtornado, velho. Eu fiquei louco da minha cara. Porque, assim, minha função era cuidava da secretaria da escola num período da manhã. E eu dividi o emprego com outras duas meninas, né? Uma ficava de tarde e outra ficava à noite. E aí, velho, sumiu um diabo de um papel lá que tinha uns contatos de um aluno, de uns alunos que tinha que ligar, cara. E aí eu tinha visto aquele diabo daquele papel na pasta da chefe lá, que era coordenadora pedagógica do bagulho, que era casada com o dono da escola. Então já pensa como era tudo muito legal, né? Os caras traziam os problemas de casa pro trabalho, eles, tipo, como eles não eram aqui da cidade, tipo, eles não saíam à noite, tá ligado? Então eles só conheciam as pessoas que frequentavam a escola. Então, cara, era muito bizarro, velho. Tipo, eles não tinham amigos, sabe? E aí, às vezes, os caras te alugavam pra Cristo. Tipo, cara, eu não tô afim de ouvir tua vida, tá ligado? Eu não sou pago pra isso, sabe? Eu não tenho saco pra ficar aguentando esse tipo de coisa. Só que era engraçado, porque eles tratavam, tipo, até tu ser empregado deles, eles te tratavam que nem brother, assim. Aí tu virava empregado, eles começavam a te tratar que nem lixo. E aí, esse diabo desse papel sumiu. E eu não achava ele, eu literalmente revirei a escola inteira, todos os locais onde podia estar aquele diabo daquele papel. E eu cheguei pro meu chefe e pra minha chefa e disse assim: olha, eu acho que eu vi esse papel na pasta da fulana. De repente, será que não tava na casa de vocês? Porque ela leva a pasta dela todo dia pra casa. Cara, a mulher fez um escarcel, velho. Diz que eu tava acusando ela de ter sumido com esse papel, que não sei o quê, que eu tava... Tá, Discord ali no negócio, tudo. Eu bem calmo, eu olhei pra ela e disse assim: não, eu só quero achar o papel pra continuar fazendo o meu serviço. Eles saíram, cara, eu fiquei louco, cara. Minha vontade era pegar um taco de beisebol e arrebentar aquela escola inteira, velho. Porque vira Michael Douglas, né, cara? Vira Michael Douglas. Cara, nossa, total, velho. Tipo, vai, eu juro por Deus que eu pensei umas duas vezes em encher aquela porra lá de gasolina e tacar fogo na escola. Né? No outro dia de manhã, magicamente, eu tirei aquela porra daquela folha do cu, porque ela não tava naquela escola, cara. Sabe quando tu abre todo dia o teu armário e aí tu sabe tudo que tem dentro dele e daí no outro dia, magicamente, algo que não estava ali aparece? Ah, acho que alguém achou em casa, não é? Cara, a filha da puta da mulher achou o bagulho em casa, devolveu, não me avisou porque tinha devolvido, não me pediu desculpa por todas as bostas que ela me falou, porque, além de tudo, ela me acusou de ladrão, porque eu tava roubando informações importantes da escola. Eu, cara, o que eu vou fazer com um monte de telefone de aluno de escola particular, meu? Vou passar trote pros caras, meu. Cara, eu tinha tacado fogo no papel. Eu tinha jogado picador de papel, cara. Ô, Vini, eu já trabalhei. Eu teria estragado no cu e devolvi pra ela. O papel aqui é tom, você jogou uma bola de papel mijado na cara dela. Neles, cara. Mas vai tomar. Cara. Ô, Vini, eu já trabalhei em empresa, assim, de vendedor que entrou pra empresa. Trabalhou 2 dias e foi embora. Aí descobriu que o cara levou toda essa informação de cliente que os caras tinham. Dois dias, cara. O cara se prestou a fazer toda a entrevista de emprego, caralho, A4, e foi lá só pra roubar informação. Oh, essas coisas vale, às vezes valem. É, pra caralho, cara. Empresa de venda, sim, né, cara? Aí que tá, cara. Não era uma empresa de venda, cara. Era uma empresa que vendia curso de inglês e espanhol. Por que diabos eu vou vender o telefone dos alunos, cara? Tipo, não faz sentido nenhum. Eu não trabalho no meu curso de inglês. Eu não gosto de escola de inglês. Eu não gosto de escola de espanhol. Mano. Cara, por que que eu vou mandar essa porra? Já tá base, cara. Opa, como não? Ah, cara, eu fiquei louco da minha cara. E o foda foi que, assim, eles queriam... Eu ia ter... Eu tava... Logo no fim da minha faculdade, eu ia entrar num período que era um estágio. Eu ia ficar, tipo, quase um ano fazendo aula, tipo, manhã e tarde. E aí eu não ia poder trabalhar lá, cara. E aí o cara... Sabe aquele tipo de gente filha da puta que, tipo, olha pra ti e diz assim: eu tenho dinheiro pra pagar as contas da escola, mas não sei se terei para pagar vocês, meus nobres funcionários. Ah, vai tomar no cu, cara. Tu trocou a porra do teu carro mês passado, sabe? Fez o que com o velho? Enfiou no cu essa merda, sabe? Porra, aí o cara... Eu tava pensando assim, cara, eu vou ser muito pau no cu. Ou eu vou chegar e vou dizer assim, ó, ou vocês me demitem agora, e aí eu ganho todos os benefícios por ter sido demitido. Sim. Ou eu vou pedir demissão quando eles mais precisarem de gente ali, cara. E eu só tava esperando, cara. Eu só tava esperando um período de rematrícula, um período de... Vai dar gente pra caralho, vai ter que ter na escola. Eu vou olhar pra eles e vou dizer assim: ah, quer saber? Eu me demito. Vão tudo tomar no cu, tá puto. Tchau. E eu agora e nunca mais ia voltar, cara. Que bom que eles faliram. Que pena que eles ainda continuam casados, porque tinham que ter se separado, ter pego alguma doença venérea e o papo e a xereca da mulher desengonçada, tá ligado? Vai tomar no cu. Tem um ódio dessa porra, cara. Queria que tivesse essa morte horrível. Eu queria que eles continuassem vivendo um pra ver o sofrimento do outro. Uma morte horrível era bom demais. Vai se fuder. Mas esse negócio de dono que fica misturando as contas de... as contas da empresa com a conta pessoal, é uma merda, cara. Nossa, tipo... Já tive patrão, assim, que eu lembro que, tipo, os caras pagando, os caras comprando passagem de funcionário, daqui a pouco tinha passagem do filho junto, tá ligado? Passagem do filho do dono junto, assim. Ah, eu tinha um amigo, né, na faculdade, que era dessas também, de tudo é culpa do PT. Que a família tava mal das pernas, que tava falindo, achava que o pai ia ter que fechar a empresa, e no fim do ano tava indo pra Disney, sabe? Filha da puta, né? Eu só saí de perto, falei assim, cara, eu vou sair de perto pra não dar estresse. Ah, nossa, ele tá atrasando o salário dos empregados. Aí quando vier a foto da filha da puta em Orlando. Eu só não digo que é mentira, porque eu posso montar cronologia de estar desempregado hoje, com a crise do governo do PT, com detalhes. Eu posso montar a cronologia perfeita. Mas o Vini falando um negócio de roubando informação. Uma vez trabalhei numa área sensível lá de um setor bancário, em um banco importante que deve implodir. Espero que se foda. Não, espera meu pai se aposentar primeiro. tá quase, espera um pouco. Quase. Não, agora é mais 40 anos que seu pai se aposentar. Pra ele não vai mudar tanto. O antigo banco também que os ex trabalhavam é outro filho da puta também, né, cara? Banco tal tem lucro recorde dos últimos 20 anos. Banco tal faz demissão em massa por causa da crise. Ô, filho da puta, até agora. É isso que eu fico puto da vida. Filho da puta, né? Mas enfim, a gente trabalha num setor, cara, que você não podia entrar lá nem com papel e caneta, cara. Caralho. Era informação assim, mega sigilosa. Aí uma vez deu uma treta de não sei o que, alguém vazou uns dados de lá. Chegou um cliente lá, putaço da vida, lá no prédio, falou: vamos descer todo mundo, vamos descer o pessoal lá. Não, o pessoal tá trabalhando, beleza. Chegou o cliente e o advogado dele lá no primeiro andar do prédio, lá embaixo, lá no térreo. E o nosso escritório ficava lá no décimo, não importa. Aí o cara falou: eu sei que os seus funcionários estão tudo vazando informação, né? Como é que você sabe? Quer ver? Aí o cara ligou o Bluetooth do celular dele. O negócio acendeu que nem uma árvore de Natal. Caralho. Não era pra ter ninguém com celular nessa porra. Não era, não podia, cara. Tem nem celular lá, cara. Caralho. Todo mundo. Aí o cara... Tô fazendo feliz, como é que eu faço? Aí o cara... Eu vou morrer. O cara começou a receber um monte de fotos de piroca pro Bluetooth, né? Aqui, ó. 19 centímetros de formação. Bem veiuda, bem roliça. Eu sei que esse cara, no final das contas, ganhou uma indenização bonita, viu, cara? Mas é foda, não, né? Tem, seu filho da puta, deixa, olha só. Não, mas o... Cara, nossa, velho, eu já trabalhei em trampo, assim, que é uns regime, assim, de exército, tá ligado? Porque eu sei, mas é, como eu era terceirizado, né, eu ia lá só pra prestar atendimento de vez em quando, assim, passar o dia lá, que eu era, tipo, técnico de backup, assim, se faltava alguém lá no trampo da empresa, eu ia lá cobrir, né? Fazer um backup na pessoa. Exato, né? Aí, a pessoa tava doente, cara, ia na casa da pessoa, ativava uma cópia de segurança. Dava uma cópia de segurança, levava. Mas, cara, era quase assim, porque o... Eu sei que não podia sair pra tomar café, não podia ficar saindo toda hora pra tomar água, tá ligado? Pra ir no banheiro também, era tudo controlado, assim, o bagulho. E as pessoas, elas não paravam de trabalhar nunca, sabe? Elas abriam o chamado, tô com problema tal. Aí tu chegava lá, o filho da puta não podia liberar o PC pra te olhar, tá ligado? E aí de repente, saía alguém do computador, né? Do outro. E ele, aí, pode olhar agora que vagou aquele computador ali. Aí ele saía do computador dele e ia correndo pra trabalhar no outro, tá ligado? Tipo... Velho, imagina tu trabalhar num lugar assim, cara. É muito triste, cara. E pior que eles usavam... Era uma empresa de logística. E eles usavam muito... Eles usavam Outlook Express, cara. Nossa! E Outlook Express é um bagulho que, depois de 1 giga, ele começa a corromper os arquivos, tá ligado? Se tu tiver mais de 1-2 giga armazenado, ele começa a corromper essa porra, porque ele não foi feito pra isso, sabe? Pra te guardar tantas. E como era uma empresa, essa empresa, eles não podiam perder os arquivos, os enviados, tá ligado? E, velho, dava direto, assim, cara, direto. Corrompia arquivo do Outlook. Tu não tinha como trazer de volta, os caras ficavam malucos, assim, tá ligado? Tipo, acabou a vida deles. Agora sim, cara, imagina, velho, um inferno trabalhar num lugar assim, cara. Ah, tá doido. Ah, isso era muito bom. A gente dependia dos putos do TI, cara. Ficava muito nervoso. Os caras tinham poder de vida e morte em cima da gente, cara. Eu tô rindo desse vídeo. Que estupidez. Imagina o cheirão, cara. Que estupidez, mano. Olha que tu liga, pô. Computador. E não é nem ali que coloca, tá ligado? É em cima do processador, porra. Pô, mas é maravilhoso, assim, velho. Ferro sanduíche, porra. Que merda. Ai, mas vamos lá. Quem quer falar aí? Eu tenho um comentário pra fazer. Vai lá, fala. Eu trabalhei uma época na empresa de logística, tá ligado? Que distribuía aqui em Recife maquineta de... Era a mesma que eu atendia. Não podia tomar café, não podia tomar água. Tinha que mijar nas calças. Podia sim. Vai lá, vai. A gente fazia distribuição de maquineta de cartão de crédito aqui, tá ligado? Era comum os correios que faziam a distribuição das maquinetas chegar dizendo, não, a gente fez a entrega, tá tudo ok. Aí tu vê a maquineta que ele deveria ter recolhido do cliente pra substituir por uma nova, né? Aí tu vê, deveria ser uma antiga que ele substituiu, né? Ah não, volta uma nova. Aí tu vai olhar o código de o código de número de série, tá? Pra ver qual era a maquineta. Era o mesmo, tá ligado? Tipo, o nego saía, ia pro bar, tomava uma cerveja e dizia que tinha feito serviço pra botar a mesma maquineta, pô. Não, a gente fez serviço sim. Que foca truque. Não, cara, o número de série que tá aqui é o mesmo da maquineta que você levou. Pô, e pode isso? Você tá trazendo a mesma maquineta que você levou, cara. Aí ele... Parou assim, coçou a cabeça e... Então, tem, né? É porque não tinha ninguém lá, não. Ô, porra, mas tu não disse que foi serviço, caralho? O serviço tá anotado aqui? Ele, não, mas é porque a gente assinou, porque vai saber se a mulher queria ou não fazer a substituição. Ela queria fazer a substituição, porra, por isso que ela solicitou. Cara, os caras mentem na cara de pau, velho. Eu sou muito filha da puta. Aí passou, né? Tipo, começaram a fazer o serviço direitinho e tal. Aí um cara que é muito malandro, uma vez chegou assim, não, a gente fez a substituição na maquineta e tal. Eu, beleza, né? Cadê a outra maquineta, ele? Ficava o número de série. Então, né? Tá aqui, aí a maquineta faltava nova. Ele não riscava o número de série. Ele pegava uma chave de fenda com isqueiro e queimava o lugar onde tinha o número de série, cara. Filha da puta. Não tava assim no cliente. Aí eu, era mesmo, tava assim no cliente. Aí eu ligava a maquineta e ia lá pra consultar o número de série no firmware da maquineta. Ô, filho da puta, esse número de série aqui. Então como é que não queima isso aí? E ainda tá destruindo, pô. Tá destruindo os bagulho novo ainda, meu. Que filha da puta. Que é velho, para dar com esses caras, pô. Os caras vão tipo uma distância muito grande pra evitar de fazer o trampo. Cara, não, é um trabalho mais difícil que o trabalho mesmo. É, às vezes os caras fazem maior trampo ainda, né, cara? Tipo, puta merda, velho. O cara leva umas 10 horas pra arrumar um. A galera fazer questão de tipo, não, vamos fazer o depósito numa área mais central, né? Que vai ficar melhor pra distribuir na cidade inteira. Não vai ficar difícil pra qualquer um e tal. Aí, tipo, não, o nego queria pegar só os trabalhos de correio que tinha ao redor da área do depósito. E, tipo, o nego que pegava os mais distantes, como ganhava a mesma comissão, né? Não vai dar pra mim hoje, não. Tô com dor de barriga e, tipo, fugia, né? E os caras pegavam o trampo que era do lado e levavam 5 horas pra fazer o trampo, né? Exato, pô! Aí, tipo, teve uma vez que, tipo, hora do almoço, pô, vou almoçar no bar que tem lá perto do trabalho, né? Era eu e o Spike que trabalhavam nessa empresa. Aí eu, bora lá, Spike, bora almoçar ele, bora lá. E, tipo, a gente saiu pro almoço, a gente viu um dos correios, pô. Tipo, ele viu que a galera tava saindo da empresa, ele se levantou e pegou a moto e foi embora, tá ligado? Porque o cara nem sequer sair da rua da empresa, ele tinha saído. É igual os caras lá no estacionamento ouvindo música, estacionamento do trampo, né? O cara descia na moto e ficava batendo um rango, tá, assim, no meio fio, na rua da empresa, pô. Na sombrinha, assim, na árvore, tá ligado? Os caras são foda, então, mano. Tinha um que a gente chamava até de preguiça, tá ligado? Porque a gente já sabia qual era a do cara. Era difícil ele fazer um serviço direito, sabe? E o cara e alguém se levantando, subindo na moto, dando um carreirão assim. Lá, pô, lavar o preguiça, tava ali na esquina sentado, velho. Que filha da puta, né, mano? Não, tipo, o trabalho começava às 10 da manhã e isso era o quê? Pô, 2 da tarde, hora do almoço, o cara tava 4 horas sentado lá, porra. Ai, caralho, velho. Cara, os pessoal lá tinha. Os pessoal tem. Tipo, pô, eu achava essa discriminação do caralho. O fumante podia sair toda hora pra fumar um. Ah, isso. Isso era direto. Isso. Tem uma história com isso, pô. Que, tipo, o cara demorava mais tempo pra descer 12 andares de prédio do que demorava pra fumar, tá ligado? O meu chefe, ele falou pra mim uma vez, né? Ele falou: ô, Ivan, tu tá indo muito. Tá indo muito pro outro setor, porque eu ia lá pro setor e ficava de papo com os caras, né, velho? Com meu setor antigo e tal. Ah, tá indo muito pro outro setor ali. Eu falei: ô, os caras. Os fumantes ficam ali duas horas ali fumando. Aí eu peguei a filha da puta. Pegava uns fones de ouvido, botava um som no celular e ficava, sentava, tá ligado, né? Sentava na rua ali e ficava ouvindo. Eles, não tô conversando com ninguém. Tô fumando, finge que eu tô fumando. Eu falei assim, cara, pô, toda vez então que eu quiser comer um churros, eu vou descer então, cara. Sim, cara. Eu cheguei ao extremo de tipo. Na empresa podia parar pra fumar, né? Eu fumava. Eu não fumava. Eu cheguei a pafúrdia de fumar cachimbo porque demorava mais. Me deixa, eu tô fumando meu cachimbo. Soprava, né, em vez de. Tipo, puxar. O dono da empresa era assim, pô, tu fuma cachimbo? Eu, é. Aí, pô. Bacana, né? É meio raro mesmo, viu? É, tá ligado? Bacana. Demorava pra caralho pra montar o cachimbo, tá ligado? Que coloca esse cachimbo aí, coloca o crack mesmo. Mais barato. Um pouquinho de orégano, um pouquinho de erva doce. Não, pior que eu fumava Marlboro, velho, no cachimbo. Caralho. Puta que pariu. Que merda. Eu lembro de uma vez um colega nosso chegou. Ele chegou muito podre, assim, virado de festa, tá ligado? E aí ele pegou e foi dormir no estoque. E cara, a gente ficava zoando ele toda hora, tá ligado? A gente abria, tirava papelzinho pra dentro, tá ligado? Ou ficava. Abria e falava com ele e tal, tipo, só de zoeira, assim. Aí o chefe, o dono da empresa, liga e pede pra falar com ele. E quem disse que o filho da puta atendia achou que era gente de zoeira, tá ligado? Ah, tomaram o cu. E o chefe ouvindo. A gente não, cara, é ele mesmo. É muito bom, velho. Nossa senhora. Você gosta de chegar bêbado pro trabalho, cara? Uma vez eu também tava com o plantão marcado, domingo de manhã, né? Só que eu tava com uns amigos fazia tempo que eu não via. Falei assim, ah, vou sair, tomar uma, né? Tranquilo, uma cidade perto da cidade que eu moro hoje em dia. Inclusive, foi o primeiro plantão que eu dei lá. Na época, eu ainda me prestava aí de sapato, calça. Passa aí descalço de cueca, né? Era um médico respeitável. Era um médico chino, respeitável. De, o jaleco que eu usava tinha corte de terno, pra você ter ideia. Com ombreira e a porra toda, sabe? Cara, eu cheguei. Eu não cheguei torto, eu cheguei reto, porque se eu me inclinasse pra algum lado eu vomitava. Cheguei pra pegar o plantão assim, eu tava andando igual um boneco de Olinda, assim, ninguém via meus passos, assim. Eram rápidos e curtos, assim, né? Eu conhecia, eu estudei com a moça que tava dando plantão, né? Oi, tudo bem? Gosto do meu plantão. Ah, não, aqui é tranquilo, tem uma menininha aqui, depois ela tá liberada, você não precisa nem ver e tal, sei lá, beleza. Onde é que eu parto? Onde é que eu parto? Ah, tá o lugar que eu conheci com os enfermeiros, eu apresentei e tal. Cara, eu cheguei, liguei a TV, Globo Rural. Vamos torcer pelas próximas duas horas pra não chegar ninguém, cara. O vômito vinha na garganta e descia. Vinha na garganta e descia. Aquele mal-estar, aquela dor de cabeça. Falei assim, cara, fodeu. Por que eu bebi? Por que eu aceitei esse trabalho? Porque eu tô trabalhando de médico se eu preciso de um, né? O que eu tô fazendo aqui, né? Exato. Ai, velho, é foda. Não, mas essas de trabalhar de virada, assim, Nunca mais eu bebi antes de ir pro trabalho. Eu lembro uma vez. Nunca mais. Nem tipo assim, copa de cerveja. Eu nunca botei mais uma gota de álcool, cara. Uma vez a gente teve que trabalhar no carnaval, cara. E meu colega disse: ah, que se foda, eu vou sair igual. E tipo, no outro dia, pra pegar a chave do laboratório, eu cheguei e ele tava tentando assinar o nome dele e não consegui. Que pariu. Eu tive que tirar a caneta da mão dele, deixa que eu assino aqui. Caraca. E esse dia, cara, eu lembro que a gente dormiu o dia inteiro, porque praticamente não teve nenhum chamado, velho. E aí eu só juntei as cadeiras, assim, juntei umas quatro cadeiras, aquelas que eram acolchoadinhas, pra dormir em cima delas, assim, e eu passei o dia dormindo, cara. Caralho. Ninguém uma coisa que eu fazia também, na época do frio, né? Eu dava de táxi do Gugu. Nessa época só trabalhava de noite, né? Igual hoje. Chegava, te botava o jaleco, deixava o jaleco dentro do consultório. Tava frio pra cacete, então eu colocava minha toquinha vermelha no Michael Cera, né? Já usando barba, eu com camisa de banda. Eu já tinha, né? Tava pegando desapego já. Já tinha ligado foda-se pro... Jaqueta de couro. Uma jaqueta de couro normal, assim, não era motoqueiro nem nada. Ia pra recepção e ficava vendo TV, porque tava frio, muito, muito frio do lado de fora. Ficava lá dentro assistindo o Globo Repórter. Aí eu lá, né, tranquilinho, chegava. Aí chegava a pessoa, quem que tá atendendo? Eu detesto isso, quem que tá atendendo? Pô, você tá indo pro pronto-socorro? Você precisa do médico. Você não pode ficar escolhendo o médico. Não importa, você tá morrendo. Né, cara? É aquele Edson é que vem pra cá bêbado, não. Não quer ser atendido por ele, não. Quem que tá atendendo? Ah, Edson e tal. Ah, tá. Nossa, eu tô com isso. Eu só vendo TV, né? Só escutando. Ah, tal. Tá. Será que ele dá testado? Não, ele não dá testado. Ah, mas eu vou tentar. Não sei o quê. Ah, não, só não dá pra achar não, caralho. De que não é pronto-socorro, né? Aí o filho da puta do cara também fazia ficha, né? Segurando pra não rir. Você assina aqui e tal. Ô, doutor, tem atendimento. Eu levantava assim, beleza, tô indo lá pro consultório, daqui a pouquinho a senhora entra, tá? Pessoa chegava com outra cara, assim, pra mim, né? Chegava o urso do pica-pau, rabo arrastando no chão, né? Aquela cara de miséria. Cara, a gente dormia na... Tinha uma época que a gente dormia na sala do servidor, cara. Que era geladinho, a gente só se tapava com o jaleco, dormia em cima da mesa, assim. Caralho, se lembrou. Nossa, cara, eu e o Spike... E aí teve um dia, que a gente tava ali... E, cara, a gente era terceirizado e aí apareceu o cara que cuidava da rede, né? O que era o administrador da rede. Reed Schneider. O administrator Schneider. E aí ele entrou, cara, e ele era da empresa, ele entrou e pegou nós dormindo no salão do servidor. A gente ficou assim, caralho, velho, bafo, deu, o cara vai contar assim. Aí liga o nosso supervisor, né, que ele não ficava lá, ele ficava na sede e tal. Ah, fulano, o negócio é o seguinte, acabou o contrato aí com a empresa, amanhã você nem precisa mais ir trabalhar aí, volta pra sede aqui. Ah, então tá de boa, tá de liberado. Vamos voltar lá pra sala. Chato pra caralho. Vamos voltar pra sala do servidor lá. Vamos voltar a dormir lá, que é o último dia. Eu e o Spike, que a gente trabalhou junto nessa empresa de logística, né? Aí a gente ficava nos computadores, né? Fazendo controle de entrada e saída das maquinetas de cartão lá. Aí o Spike era assim: dava baixo em duas maquinetas, aí ia jogar Marvel's Alliance no Facebook. Ficava lá jogando. Aí saudoso Marvel Alliance, né? Jogar Spike, para de jogar, porra, vai fazer maquineta. Eita, porra, é verdade. Aí voltava a fazer duas maquinetas, aí Marvel's Alliance. Eu, porra, Spike, deixa pro horário de almoço, porra. Tu não pode segurar não, caralho. Daqui a pouco acaba a tua zira, tu vai voltar a jogar aí, porra. Não é pra tu jogar mais, XP, vai. Maquineta não dá XP. É, maquineta não dá XP. Aí, meu irmão, o Spike foi demitido de tanto que ele jogava, pô. Porque, pra começo, ele tinha que levar seu próprio computador, né? Eu levava meu laptop e o Spike usava o computador da empresa, pô. Resumindo, ficava tudo no registro da empresa, né, pô? Sim, tava, né? Tudo lá, tipo... aqui, pouco. Ó. Cara, você tá aqui, ó, jogando em horário tal, tal, tal e tal. Você só deu marcha em 7 maquinetas essa noite, pô. O Diego deu baixa em 98, deu baixa em 7. Caralho. Aí o Spike fica puto com o Diego, né? Porra, Diego, tu podia ter... Diminui o trabalho. Não precisava ter trabalhado. Pior que o Spike... Ele fez parecer ruim. O Spike ficou puto com a empresa, velho. Meu Deus, mó razão pra empresa, velho. O Spike era muito vagabundo, velho. O Godoka falou de ver televisão à noite, cara. Quando eu trabalhei fazendo... A empresa era bosta. Não tava protegendo a empresa de bandeira nenhuma. Quando eu trabalhei fazendo inventário de supermercado, cara, era de madrugada que você faz essa merda, né? Aí uma vez eu tava trabalhando, sei lá que rede que era, no Extra, eu acho, sei lá. Cara, comecei a... Tava trabalhando no refrigerador do açougue. De repente comecei a ficar mal pra caralho. mal, tipo, não respirava. Qualquer movimento era uma dor fodida. Aí, beleza, cara, deixei quieto. Dois, três dias disso, né, cara? Entrando e saindo do refrigerador, não sei o quê. Uma pneumonia da porra. Caralho. Imagina, você tomou um choque térmico do caralho, né? Sim. Ah, e os caras, tipo, eu falei, cara, não tô respirando, cara, não tô conseguindo respirar, vou cair morto aqui. Ah, tudo bem, senta ali e assiste televisão. Caralho. Parei tive que sobreviver, tá ligado? Parei que passa aí, senta aí. Que já, que vai que foda. Passa. Esse negócio de o bagulho de controlar a internet e os bagulhos que o usuário faz, nossa, cara, tu vê muita coisa, assim. Eu lembro que entrou um pessoal pra fazer a gestão das impressões. Eu acho que os usuários não sabiam que eles tinham acesso a saber o que os caras estavam imprimindo, o que estavam escaneando. Os caras fizeram um relatório no final do mês, mano. Tinha até foto de Playboy sendo impressa, tá ligado? Caralho! Tipo, porque os usuários não sabiam que era monitorado o que era impresso e o que era escaneado também, tá ligado? Mas era massa, assim, que eu tinha o administrador da rede lá, que ele entrava, ele fazia uma busca, né, pela rede, por MP3 e por vídeo, putaria. E aí ele fazia o escaneamento, ele via o que servia pra ele, copiava pra ele e deletava. Que daí ele dizia, bom, quero ver o usuário reclamar que sumiu os vídeos e os MP3. Caralho. Você vai reclamar pra quem? Pra polícia? Vai abrir chamada, tá ligado? Sumiu o arquivo. Que arquivo que era? Arquivo. Que arquivo essencial aqui? É, Brasileirinhas, não sei das coisas. Brasileirinha Fórum 16. É, cara, tipo, tá, não dava. Eu sei que ele fazia, a gente se divertia com isso. Mas então vamos ficando por aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Eu quero falar uma que acontece muito em médico, né? Vai lá. Quando a mãe, a avó, algum parente leva a criança porque ela não tá comendo. Ah, eu trouxe que ele não tá comendo. Pronto-socorro, sabe? Ah, eu trouxe ele porque ele não tá comendo. Mas, senhora, você quer que eu prepare uma comida pra ele? Estabelecimento errado, sabe? Uma vez eu fui eu era estagiário ainda, né, cara? A gente tinha uma regra, né? No clube do estagiário, primeira regra, não falo do clube do estagiário. Se você pegasse uma criança pra atender e a mãe levou outra criança pra atender, levou o irmão, você tinha que atender os dois. Aí eu fui, peguei uma pasta, chamei, me veio a mulher com três crianças. Eu falei, fodeu, né? Tive que atender os três. Aí eu tô atendendo o mais velho e a menininha vem, assim, a menina do meio vem, pega o palito, põe na boca e sai brincando o resto do consultório, um consultório grande. Sai pulando, e quando vê, três minutos depois vai e pega outro palito. Eu atendendo, vai pegar outro. Aí eu atendi o mais velho, atendi o bebezinho, chegou a vez dela, né? O que tá acontecendo com a menina? Eu falei assim, então, ela não tá comendo. Eu falei assim, não, como não tá comendo? Só palito meu, ela comeu 15? A senhora tá errando o grupo alimentar, dá serragem pra ela. Dá serragem, essa menina é um cupim, a senhora não sabe. A senhora tá criando errado. Ela não tá comendo a comida que tu faz, cara. Porque vê os pés da mesa. Procura ver os pés da mesa da senhora pra ver se não tá ruído lá. A senhora faz uma sopa, mexe ela na colher de pau e dá a colher de pau pra ela comer. Vamos ver se ela não come. Caraca, é igual esses dias foi lá uma criança que. Manchas no corpo, sem coceira, sem nada. Manchas no corpo há 15 dias. Falei assim, olha, pai. Seguinte, você vai ter que aceitar o fato. Seu filho, ele está se metamorfoseando num leopardo. Então é assim, eu acho que já tá na hora de você começar a adaptar o quarto numa jaula. Começa a estocar carne, porque ele vai comer muita carne, tá? Carne crua, né? É, se eu fosse você, assim, olha, para de trazer aqui, eu vou pegar o telefone do Ibama pro senhor, porque, sabe, é difícil, né? Acontece, tem um primo que virou um pinguim, ele tá mó bem no zoológico, sabe? É assim, o senhor precisa aceitar. Ah, cara, é foda, mas... Cara, eu não sei se foi o... Eu não acredito nessas coisas, cara, mas aconteceu de... Por alguma razão, acho que nos dois meses antes da gente... Não digo eu ser demitido, mas tipo, todas as 70 pessoas que trabalhavam naquele andar foram demitidas. É um casal de urubus fez um ninho do lado da janela. Caralho. Presságio. Eu acho que era... Presságio. A gente tava trampando e tinha lá um urubu. É uma porra de um bicho enorme, tá ligado, cara? E ele é muito mais feio ao vivo. Sim. E quando fica as asas abertas? Sim, cara, ele é gigantesco. Na verdade, eles não foram demitidos, gente. Só foram transferidos pro outro setor, tá ligado? Não, isso aqui tá perigoso. Que tira esses urubu aqui. Vamos transferir a galera aqui. Ai, velho. Então é isso aí, galera. Acho que vamos encerrando por aí. Comentarista, tem alguma história de trabalho aí pra contar? Vixe, já tem um monte. Ah, mas só pode. Você trabalhando em banco aí? Não, mas só pode. Ah, então no fim do podcast, fala só uma, porra. Só uma. Conta a tua melhor. Só uma porque a gente tá terminando. Não, mas rapidinho. Pega a topzera, vai. A topzera show. Rapidinho, quando eu trabalhava em caixa lá do banco, uma vez a mulher queria saber o quanto ela tinha em conta a poupança pra ver se ela sacava. É, mas ela chegou assim no meu guichê e falou assim, ó, abre a poupança aí pra ver se eu saco. Isso é sério? Só tô falando? Cara, tá na internet, é verdade, então. Quanto é que rende um pau e meio na poupança? O bruto sai o líquido, né? Faz o balanço sai o líquido. Fazendo um balanço no bruto pra sair um líquido, né? Então é isso aí. Da próxima vez chega mais cedo pra participar, eu. Então, galera, é isso aí. Vamos encerrando por aqui. Curta as coisas tudo aí embaixo aí. Até a próxima semana. Falou, abraço. Falou. Oh, guys. E o Palmeiras ainda não tem mundial. É só fazer igual o Corinthians. Quando ganhar um, fala que tem dois. Vale, segunda parte. Recorde em Finiched, ó. Sair do programa, vamos ver se dessa vez não grava. Se o Edson não vai gravar 131 horas. Cara, que desespero. Porque eu lembro você falando que o começo deu pau. Eu falei, fudeu, e agora? O Edson vai abrir o arquivo com 131 horas. É o podcast Vida e Obra Godoka. Sim, show de Truman. Show de Truman, tem tudo, tudo que o Godoka fez no computador ficou documentado lá no programa. Esqueceu. E baseado no dia que a gente gravou, cara, eu fui dar plantão, então pelo menos ele tem umas 12 horas de nada, sabe? Cara, quantos dias ele ficou gravando? Cara, 131 dividido por 24? Uma semana quase, cara. Caralho, mano. Tu realmente tu não desliga teu computador e tu nem bota ele pra hibernar, né, cara? Não, faz uns 4 meses que ele tá ligado. Eu boto ele pra hibernar quando eu vou viajar, que eu fecho a tampa, tiro os fios, né, vou pra cidade, boto ele no fio de novo, levanto a tampa, só isso. Pô, eu não posso fazer mais isso, cara, que a merda do Windows 10 não... Gravou 5 dias e meio seguidos. Pois é, a merda do Windows 10, ele não hiberna quando eu baixo a tampa mais, cara, tá ligado? Ele só entra em... naquele outro... Como induzido. É o... Isso aí. Aí... Como induzido, né? Eu baixar a tampa agora e ele só desliga a tela. Ele só deixa a tela escura, mas ele continua ligado, porra. Aí eu tenho que ir lá, clicar e mandar hibernar mesmo.